E bem, os espíritos superiores que o conhecem perfeitamente nunca estão vindo dizer por antecipação a espíritos que creem ainda viver na vida terrestre, que conservam seus gostos, seus hábitos e seus instintos, mas eles têm provocado a manifestação de espíritos desta categoria para nos fazê-los observar. Tendo, pois, visto incerto sobre seu estado, ou afirmando que eles estariam ainda neste mundo e crendo vagar em suas ocupações ordinárias, do exemplo conclui-se a regra. A multiplicidade de fatos análogos provou que este jamais seria uma exceção, mas uma das fases da vida espiritual. Ela permitiu que se estudassem todas as 9 variedades de causa desta singular ilusão. De reconhecer que esta situação é, sobretudo, a própria dos espíritos pouco avançados moralmente e que ela é particular a certos gêneros de morte, que não temporária, mas podem durar dias, meses e anos. É assim que nasce a teoria da observação. O mesmo acontecendo com todos os outros princípios da doutrina. 16. Da mesma forma que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza que rege incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disso resulta que o conhecimento de um não pode se completar sem o conhecimento do outro. Que a ciência sem o espiritismo se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos exclusivamente pelas leis da matéria, e que é por ter feito a abstração do princípio espiritual que ela carrega dentro de si numerosos impasses, que o espiritismo sem a ciência capengaria de apoio e de controle, e poderia se embalar de ilusões. O espiritismo, vindo antes das descobertas científicas, teria sido uma obra abortada, como tudo que vem antes do seu tempo. 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Nascem umas das outras, à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, restou nos erros da infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química nada poderia sem a física, devendo sucedi-la de perto, para em seguida marcharem em conjunto, apoiando-se uma na outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não são senão advindas de ciências sérias com a ajuda das luzes trazidas pela física e pela química. A geologia, nascida ontem, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras têm faltado às suas verdades elementares de vitalidade. Não poderia vir senão depois. 18. A ciência moderna, em razão dos 4 elementos primitivos dos antepassados e, de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria, por si só, é inerte. Ela não possui nem vida nem pensamento, nem sentimento. É preciso sua união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas o primeiro a demonstrá-lo pelas provas irrecusáveis. Estudou-o, analisou e se rendeu à ação evidente. Ao elemento material veio juntar o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, eis os dois princípios das duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel destes dois elementos explica-se sem dificuldade uma quantidade de fatos até então inexplicáveis. Por sua essência própria e como tendo por objeto o estudo de um desses dois elementos constitutivos do universo, o Espiritismo toca forçosamente na maioria das ciências. Não poderia vir senão depois da elaboração dessas ciências e depois, sobretudo, de elas terem provado sua impotência para explicar tudo através somente das leis da matéria. 19. Acusa-se o Espiritismo de parentesco com a magia e a bruxaria. Mas esquecem-se de que a astronomia tem por ancestral a astrologia judiciária, que não está tão afastada de nós. Que a química é filha da alquimia, da qual nenhum homem sensato não ousaria ocupar-se atualmente. Ninguém contesta, entretanto, que exista na astrologia e alquimia o germe da verdade de onde saíram as ciências atuais. Malgrado suas fórmulas ridículas, a alquimia se pôs sobre o caminho dos corpos simples e da lei das afinidades, A astrologia apoiava-se sobre a posição e o movimento dos astros que havia estudado. Mas, na ignorância das verdadeiras leis que regiam o mecanismo do universo, os astros estavam para o vulgo como seres misteriosos aos quais a superstição prestava uma influência moral e um sentido revelador. Desde que Galileu, Newton, Kepler fizeram-se conhecer estas leis que o telescópio descerrou o véu e aprofundou nas profundezas do espaço um olhar que certas pessoas acharam 10 indiscreto, os planetas nos apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso e toda a estrutura do maravilhoso se despencou. É o mesmo com o espiritismo em atenção à magia e à feitiçaria e ao sortilégio. Estas se apoiavam também sobre a manifestação dos espíritos, como a astrologia sobre o movimento dos astros. Mas, na ignorância das leis que regem o mundo espiritual, misturaram as suas referências, práticas e crenças ridículas, do que o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, fez justiça. Certamente, a distância que separa o espiritismo da magia e do sortilégio é maior que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Querer confundi-los é provar que não se sabe a primeira palavra. 20. O simples fato da possibilidade de se comunicar com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É tudo um mundo novo que se revela a nós e que tem de tão mais importância que atinge todos os homens sem exceção. Este conhecimento não pode faltar de levar em sua generalização uma modificação profunda dos costumes, o caráter, os hábitos nas crenças que têm uma tão grande influência sobre as referências sociais. É toda uma revolução que se opera nas ideias, revolução de tão maior, de tão mais poderosa, que não se circunscreve a um povo, a uma casta, mas que atende simultaneamente, pelo coração, todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. E, pois, com razão que o Espiritismo é considerado como a terceira grande revelação. Vejamos em que se diferem, e por liame elas se unem umas às outras. 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, mestre e criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e assentou os fundamentos da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual esta fé primitiva, depurando-se, devia um dia se derramar sobre toda a terra. 22. Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era apenas transitório puramente disciplinar e de concepção humana, junta a revelação da vida futura da qual Moisés nada tinha falado, a das penas e recompensas que atendem ao homem após a morte, ver Revista Espírita, 1861, pages. 90 e 280. 23. A parte mais importante da revelação do Cristo, em seu sentido de que seja fonte primeira, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista totalmente novo sob o qual fez considerar a divindade. Este não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo, de Moisés, o Deus cruel e implacável que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e a exterminação de povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os macróbios, que castiga os que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune todo o povo pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado sobre a pessoa do inocente, que atinge os filhos pela falta dos seus pais, mas, um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido, e entrega a cada um conforme suas obras. Não é mais o Deus de um só povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano que estende sua proteção sobre todos os seus filhos e os chama todos a Ele. Não é mais o Deus que recompensa e pune pelos seus bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na subjugação dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas que diz ao homem: vossa verdadeira pátria não está neste mundo, ela está no reino celeste. É lá que os humildes de coração serão elevados e que os orgulhosos serão aviltados. Não é mais um Deus que faz uma virtude da vingança e ordena de trocar olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quereis que as vossas sejam perdoadas. Trocai o bem pelo mal. Não faças jamais a outro o que não quereis que vos façam. Não é mais 11. O Deus mesquinho e meticuloso que impõe sob as penas as mais rigorosas, a maneira pela qual queira ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grandioso que olha o pensamento e não se honra pela forma. Não é mais, enfim, o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. 24. Deus sendo o motivo de todas as crenças religiosas, o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão a Deus. As que o fazem um Deus vingativo e cruel, querendo honrá-lo por atos de crueldade, pelas piras crematórias e as torturas. As que o fazem um Deus parcial e ciumento são intolerantes. Elas são mais ou menos meticulosas na forma conforme o que creem, mais ou menos maculadas das fraquezas e das baixezas humanas. 25. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: eis aí toda a lei e os profetas, e não existe outra. Sobre esta crença, apenas, ele pôde assentar o princípio da igualdade dos homens ante Deus, e da fraternidade universal. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto à imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhe novas obrigações, fazia-lhe encarar a vida presente sob um outro dia. Ele devia, por isto mesmo, reagir sobre os costumes e as relações sociais. É incontestavelmente, por suas consequências, o ponto mais capital da revelação do Cristo e, pois, não tem sido concluída a importância. É lamentável de dizer, é também o ponto do qual mais se tem descartado, que mais se ouvida na interpretação de seus ensinamentos. 26. Entretanto, Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo, ainda não podeis compreender, e terei muitas a vos dizer que vos não compreendereis. É porque eu vos falo em parábolas. Mas, mais tarde eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicá-la. Se Cristo não disse tudo o que teria podido dizer, é que ele acreditou devesse deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. De sua confissão, seu ensinamento era, pois, incompleto, já que anunciava a vinda daquele que devia completá-la. Previa, pois, que se equivocariam sobre suas palavras, que se desviariam de seu ensinamento, em um termo, que se desfaria o que ele fizera, já que todas as coisas devam ser restabelecidas. Ora, não se restabelece senão o que esteja desfeito.